Thank you. diga. Enfim, reporte no ponto de espera da Oscar, Federal Serra da Rua Juliette. Afirma, no ponto de espera da Oscar. Alianza Juliette, parte via Pista 17, repassa no ponto de espera da Lima, para direto do Baixo 1. Abreu Azul 9070, ponto de espera 28, pronto. Azul 9070, após decolagem, mantenha a travessa 2500 pés. Decolagem autorizada, cabeceira 28, dentro 2100 graus, 079. Ok, decolagem autorizada 28, mantenha a travessa 2500. Passarinho 2231. Passarinho 2231, pra ti. Capitaria, voa presente o destino? Passarinho 2231, meu guarda. Gente, é a proa, pode voltar pra antena proa. Controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa, azul 9070. Sierra da Cruz de Guerra, sinal Lima, chame solo 121, decimal 9, para prosseguir a sua 3. Ok, Sierra da Cruz de Guerra, chamarilo 1219. Azul 9070, boa tarde. Azul 9070, contato com a banda de via saída da Momo, para de Roma, meia zero. Subida via Momo, azul 160, azul 9070. Estrela Controle. Azul 6918, acione identificação do seu via chegada da CEPIC para o nível 120, com ajuste no 016. Direto ao destino, azul 9070. Azul 4465 no ponto de 022. Azul 4465, a decolagem mantenha para o outro 2500 pés.

465. Azul 9918, tu saía para 4.10, ajuste no 016. Eu faço 465, decolada azul no meio, chame controle salvador 120, decimal 8, long hole. 08, obrigado, bom dia. Controle azul 4465, boa tarde. Azul 4465, contato radar da colagem Macaia, pilota 2500, pega forte, super via, LFA 1 Oscar em 340. Positivo, mantém a Pro 2500, após via LFA 1 Oscar, azul 4465. Zero, chame C3, disse na frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 1218, 1353, azul 9070. Distrito decimal 8, alterna 135, decimal 3, azul 9070. Opa, não foi copiada a principal. 128, decimal 8. Ok, 128, decimal 8, obrigado. Azul 9119, voo César 362, que é aplicado a aeronave da pista, tá? 28, resposta César 363. Confirmado 6918? 9118, deixa para voo César 362, que é aplicado a aeronave da pista, 28, resposta César 363. Afirmativo, voo 362, autorizado a aeronave da 28, para reportar o 363. 69, 2, 2, 2. Torres, 155, contato radar decolagem, uma temperatura 2506, após sua viação, vamos para nível 320. Pois é, o menor é 1-8 com curva pela esquerda. cruze pela esquerda no 364, obrigado. Estamos acelerando um instrumento com 700 de tanto 3 mil de visibilidade. Está doido sem praticar o devido animal na pista. O azul 698, 0-3364, iniciando espera, concluímos pela esquerda. Deixa azul 698, aguarde. Já informamos a localização da viatura, a Major já está prosseguindo. Pedimos a agilidade da Major para liberar a pista o mais rápido possível. gente, já informando que a viatura está aguardando mesmo a captura e a informação da viatura de risco praticado. Torres. Eu sei, Janaria. Janaria 315, o senhor ainda avista o cachorro? Alessandra, o animal passou aqui à direita da aeronave da Dana Alfa e seguiu ali pro gramado. Até onde deu para verificar, ele estava no gramado atrás da aeronave da Dana. Grata. É onde a viatura dentro da aérea ele já passou faz tempo agora. Ele desceu aqui a nossa lateral, eu tanto falando, a lateral nossa direita aqui. Entra na feia cerca do aeroporto, ele desceu descendo a alfa. Quente, grato. Já passou uma nova informação da localização para a viatura. Não, não, não, eu estou ainda, eu estou tendo essa. essa viatura da Infraero vai conseguir capturar esse animal. Afirmativo, a Lua 698 estamos sem previsão, então o senhor irá para a alternativa, confirma? Por enquanto não, só que eu preciso subir, eu não posso ficar a baixa altura aqui, hein, sem previsão para a captura desse animal. Confirma o nível ideal para a Lua 698. Subi com uma centena. Gente, a Lua 698 está no nível 100. Vindo para o 100 em ordem. Azul 2997, controle. Azul 2997, realize e espera na posição bomba, é, número de aproximação 085, com curso pela direita, nível 120. Azul 2997, fica no nível 120. De que a pista está operacional, decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 200 graus, 08 nós, mas tem aproja 2500, segue sua decolagem. É, senhorita, o 6355, vai entrar na rolagem 28. Então vamos descer novamente para 2000, autorizada aproximação, repantaremos visual 698. Alô, 2997, considero esperar a posição bomba, deixa via para 4003, ajuste 1016. Sim, alô, 2997, deixa via para 4003. Via para 4003, 2997. 2998, estou precisando da RNA, pista 10, ajuste 1016, reporte visual, com o campo. Afirmativo, autorizado a aeronave da 28, com 16, já chama visual, o azul, 19. Salvador, Mono 097, está na Golf, Mono 097. Mono 097, não tem a posição. Será a posição. 36355, decolar 237, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Janela 355, contato radar de decolagem super direção voando para nível 360, apoio 2500, posição, contra nível 100. Ok, após 2500, projeção, até uma centena, motion 6355. Não tem ponto de espera. É mais certo. 1097, após a rolagem, não tem a proa, tem 2500 pés. Decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 210 graus, 08 nós. Decolagem 28, após a rolagem, não tem a proa, tem 2500 pés, ou 1097. Essa Romeu, Romeu é com índia, repartindo ponto de espera da OIS, para o time turno 0, 16. 9098, chame a torre na frequência 1098, decimal 95. 2295, 692. Azul 698, 2 milhas para o CR, Vitor 364. Azul 698, Aguardando o serviço de pouso. 7. Lenda 3606355. Mantenha o ponto de espera. O 1097, eu falava 40, chame controle Salvador 190.8. 08, bom, 097. 698, informo novamente que o cachorro reapareceu nas proximidades da pista. Confirme intenções. Prossegui para o pouso, 698. Ciente, vento 230 graus, 0 sete nós, informo pista livre e molhada. 7, 698. Uma temperatura de 2500, faz a coisa, você pode ver a letra nossa, para ele 3.0. Queima tem pronto é 2500, pode prosseguir dentro do alvo, 3.0, ou 0.0. Azul 2997, você acha 3.62, sou 3.0 RNA da pista 9.0, ajuste 1.0, correção, sou 3.0 RNA da pista 2.8. Ajuste 9096, reporte serviço 363. Apesar 362, setor está 4.0196, reportar 363, o azul 2997. Informação, o cachorro agora está exatamente na cabeceira 2-8, ok? Está no final da 28. Gente, na cabeceira 2-8, obrigado por informação. Tá, a mensagem for rápida, a temperatura for rápida, captura ele. Estamos tentando passar aqui em cima dele. Ele está indo para a extremidade direita da cabeceira agora, está indo para o mapa ali. Azul 998, solo 43, ligando a Charlie, chama o solo 2019. A Charlie, 319, 99. Azul 997, e se espera no circuito 362, pista impraticável, devido animal na pista. 362, concluiu pela direita? Positivo, Azul 997 concluiu pela direita, mantendo o circuito 4.7. Mantendo o circuito 4.7. Conterna 1235.1. É, esse 2235, conterna 2351, conterna 3535, conterna. só confirmar o ajuste para a Azul 2997. Azul 2997, ajuste na 016. Viaturas vão liberar a pista via Fox, acho que eu vou...